queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Sei um segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar, fala mais na bota e do anel de Zapata. Tudo que você devia ser, sem medo. Tudo que você podia ser. Mas não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Tudo que você devia ser.